10 países, 130 cidades, mais de 300 bandas no maior festival integrado da América Latina. Grito Rock. Realização foradoeixo.org.br. Saiba mais em gritorock.com.br. Aí, esse foi o Boa Noite das Cumbia Queers. Esse aqui é o podcast que faz parte de uma das campanhas do Festival Grito Rock. Temos várias outras campanhas aí, o Grito em Cena, o Expo Grito, esse que você ouve, o podcast do Grito Rock, o Grito.doc, a distribuição do Orfeu, monte sua banquinha, monte seu compacto tech, divulgue seu grito, transmissão do grito ao vivo, grito ambiental, são várias aí que você pode conferir no gritorock.com.br. É tipo assim. Tipo assim, como diria o Rael da Rima. Foi uma noite foda, shows espetaculares que teve lá no estúdio. Vamos fazer barulho agora. Vamos de barulho. Para começar aí, Daniel Peixoto com Olhos Castanhos. Destaque agora que o trabalho também, além das bases eletrônicas muitíssimo bem produzidas, tá com banda tocando ao vivo, baixo, guitarra e batera, tá bem interessante. Confere aí, Daniel Peixoto, Olhos Castanhos ao vivo no Grito Rock São Paulo 2011. Boa noite. Outra grande apresentação foi das Cumbia Queers, argentinas, que ficaram hospedadas aqui na Casa Fora do Eixo, inclusive, nesse nosso processo de intercâmbio com a América Latina. Também fizeram um showzão no Hack Beat, lá em Recife. E elas têm uma versão muito engraçada, que é o Tica de Metal, que elas fazem uma citação ao Black Sabbath. E aí você começa a perceber que talvez o Ozzy tenha feito a primeira cúmbia do mundo. Também mandaram com Ramones, China ex-cumbiateira, não é mais China ex-punk rocker. E da outra vez que elas vieram no Brasil foi com uma outra banda, de punk rock inclusive, que se chamava Dominatrix. Vamos ouvir então Las Cumbia Queers com Daniela, com direito a homenagem a Daniela do Fora do Eixo. Grito Rock. Calma. Muita emoção no coração. A última atração nessa noite do Grito Rock foi o Rael da Rima, parceiro aí do Lave Fantasma, do Emicida, sonzeiro de primeira, só ouvindo pra flagrar. Vamos aí, de Rael da Rima com Fui. Então chama aí do prêmio, qual é que é, ladrão? Tom Boys. Discos, né? Que horas são? Tá dentro do horário ainda? A gente quer agradecer muito ao coletivo Graduation. Muchas gracias por invitarnos y porque este fuera de eje sea mucho más amplio. É tipo assim. Muita emoção no coração. Mesmo tendo a consciência ecológica, é difícil estar conectado com a natureza. É difícil gostar do Rio Tietê ou das enchentes que estão rolando, tá ligado? É nós que tem que mudar o bagulho, porque os caras que estão no domínio lá, sabe como é que funciona? Eles não estão nem aí, eles estão te dando amor. Eles querem destruir a magia dessa cor. Mas a tendência da indústria crescer. Mas pra que aconteça, a terra tem que aquecer. Nos noticiários que se vê na TV, a regra é muito clara e muito fácil entender. Que começa o compra, mas também quer vender. Guerra de paz e conta, só pra nego tremer. Carro tem gasolina e você pode correr. De mão várias famílias, nem tem o que comer. Eles não estão nem aí, eles não te dão falando. Eles querem destruir a magia dessa cor. Essa noite, ao Circuito Fora do Eixo que proporcionou essa noite aí, certo? Tamo junto! 10 países, 130 cidades, mais de 300 bandas no maior festival integrado da América Latina. Grito Rock. Realização foradoeixo.org.br. Saiba mais em gritorock.com.br. Tamo saindo fora! Valeu! Awesome.